sua voz. Hoje nessa porra quem grita sou eu. Cansei dos seus golpes baixos. Eu não sou mais o seu macho. Acabou. Você sempre judiou do meu amor. Bateu mais do que a PM no carnaval de Salvador. O que eu sentia por você acabou. E não tem jeito, não. Eu tô com a nega do rabão. Eu tô com a nega do rabão. Que fique claro que eu não te devo satisfação. Vim te dizer pra você não dizer que foi traição. Eu tô com a nega do rabão. Eu tô com a nega do rabão. Eu e você já deu, já foi, não tem mais condição. Agora ela é a dona do meu coração. Eu tô com a nega do rabão. Mas o homem de peão. E esse é mais um sucesso do projeto Cervejinha. Voz. Hoje nessa porra quem grita sou eu. Cansei dos seus golpes baixos. Eu não sou mais o seu macho. Acabou. Você sempre judiou do meu amor. Bateu mais do que a PM no carnaval de Salvador. E o que eu sentia por você acabou. E não tem jeito, não. Eu tô com a nega do rabão. Eu tô com a nega do rabão. E fique claro que eu não te devo satisfação. Vim te dizer pra você não dizer que foi traição. Eu tô com a nega do rabão. Você já foi, já deu, não tem mais condição. Agora ela é a dona do meu coração. Eu tô com a nega do rabão.